Apocalipse de Jesus para os simples de coração. É a política de Deus, de que todos necessitam. E todas as almas que se dedicam a esse estudo, ouvindo toda a programação da religião de Deus e da legião da boa vontade, ficarão indelevelmente marcados, todos os seres que nos honrarem com a sua audiência, levarão consigo o selo da felicidade. Como dizia o irmão Zarur, no pensamento que eu colhi hoje, no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, a mensagem da LBV carimba o espírito para a eternidade. Capítulo 11, estamos estudando, a partir do versículo 1. E me foi dada uma cana semelhante a uma vara, e me foi dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei as minhas duas testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes fizer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Eu abro parênteses aqui para dizer a vocês que eu não estou nem um pouco preocupado com esses dados de 3 anos e meio, o tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias. Muita gente já se derramou pelos séculos, professor Tássio. Tratando disso, isso aí é uma discussão que não acaba mais. O que eu quero, já expliquei muito bem, é tirar da profecia a sua mensagem civilizadora, a sua mensagem moral. Porque a profecia fala não somente à religião, fala à ciência, fala à filosofia, fala à economia, fala à arte, fala aos esportes, fala à política. Leiam bem a carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Podemos até voltar um dia desses a ela. Aqueles que realmente amam o Apocalipse, uma palavra de Deus, tem que entender que Deus não escreveu por intermédio de Jesus, que usou um anjo, que alguns consideram como João Batista, e por intermédio desse anjo passou a João Evangelista, um livro de terror, um livro de quadrinhos. O que vai acontecer tal dia? Vai acontecer o que você tiver construído com seus atos. É isso que vai acontecer. Sete são as igrejas da Ásia. Já expliquei. Está em plena voga a de Laodiceia, a sétima. O julgamento da humanidade. Que a humanidade entra com o coração fechado para Jesus. É a igreja em que ele bate à porta. Quer dizer, bate ao coração para abrir. Olha a caridade do Cristo. Na igreja que representa o final, o juízo, ele vem pessoalmente e bate à porta. Dizendo, ainda é hora, ainda é hora. Coletivamente, a humanidade vive a igreja em Laodiceia. Individualmente, cada um vive a igreja com a qual tem afinidade. O que me interessa aqui é a mensagem moral. Quem entender essa mensagem do Apocalipse ao simples, torna-se-á colunas do templo de Deus. E nós vamos tratar aqui e não sofrerá o tormento do fogo e do enxofre, que são símbolos de grande angústia, conforme podemos ler no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 33. Deixa eu ver se está certinho aqui. Vou soltar aqui o clipe. Porque uma tofete, diz o profeta, está preparada desde ontem. Sim, desde o passado. Somos nós que criamos as coisas. Semeamos que vamos colher daqui a pouco. E ninguém vai poder escapar. Não adianta se esconder na toca do tatu. Nós não temos que viver ao sol, senão nossos ossos ficam descalcificados. O sol não é vida, ele é a chuva também. Vivamos sob a iluminação do sol da caridade que é Jesus e sobreviveremos. E saberemos realizar bons atos. Porque uma tofete está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Imagine enxofre na pele, é uma coisa tremenda. Fogo e enxofre, tormento de enxofre, fogo e enxofre. Símbolos de grande angústia. Mas prosseguindo, eu parei em que versículo? 9. Vou entrar, essa questão também aqui, olha, versículo 8º. Vou botando, fazendo gancho para vocês se pendurarem aí nesse estudo, é formidável. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqueles que veem literalmente o texto, logo dizem, é Jerusalém. Mas só Jerusalém? Jesus é crucificado todo dia no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá numa cidadezinha no interior de Goiás, lá no iglu, no Polo Norte ou no Polo Sul, onde a sua lei de amor estiver sendo desrespeitada, ali ele está sendo crucificado. Mas nós vamos ver o significado de Sodoma e Egito, grande cidade, Roma, onde o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Mas não vamos ficar presos a Jerusalém e a Roma. Jesus foi realmente no lugar literalmente crucificado e no outro simbolicamente. Não vai aqui citação a nenhuma religião, que todas têm a sua parte de Deus, mas que a religião foi usada como instrumento torpe por muita gente que descobriu nela um poder que sobrepaira a todas as nações. Foi sim. Não me refiro aqui, quando falo em Roma, catolicismo. Bom, também não me refiro a protestantismo, nem a espiritismo, nem a comunismo, nem a xintoísmo. Nenhuma religião tem tanto cacife para ser sozinha. Babilônia, a grande meretriz, professor Tácito, a grande meretriz está em todos os lugares do mundo onde Satanás tem seu trono. Porque todos nós temos essa parte de Babilônia. A Babilônia está nas criaturas humanas. E se está nas criaturas humanas, por melhor que seja a sua mensagem, sempre que a criatura humana meter-se, tem que se meter nas coisas. Porque as religiões, as ideologias e tudo mais que agitam o pensamento humano surgiram pelas criaturas humanas e por causa delas. Aí fica sempre como um tisnada a coisa. Por isso é que Jesus vem, sai periodicamente montado no cavalo branco, vencendo e para vencer sempre. Porque não há a palavra desânimo no dicionário do Cristo de Deus. Versículo 9. Bom, depois eu vou voltar. É que certas coisas a gente quer dizer logo, né? Agitar as consciências. Provar como isso é assunto quente. E ninguém precisa usar Apocalipse para malsinar quem quer que seja. Macaco, olha o seu rabo. Diziam os mais velhos. Porque eu digo aos jovens, ó, não vamos bancar Porque geralmente, às vezes, a gente, quando fica muito jovem ainda, acha que sabe tudo. Depois a vida vem, madrasta. Quando a gente quer fazer da vida madrasta, e pune. Tem muita gente de 40 anos sem cabeça, de 15. E não amadurece no amor, só vai na dor. Tem muita gente de 15, de 20, de 25. Tem que ter cabeça de gente de 60, quer dizer, cabeça experiente, sem perder a energia dadivosa que caracteriza a juventude. Então nós temos que aliar os jovens aos adultos, a experiência, o patrimônio da experiência dos mais velhos, a energia dadivosa dos mais moços. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Agora a leitura aqui que eu vinha comentando. No próximo programa nós vamos voltar a esse assunto. Capítulo 11 do Apocalipse de Jesus. Flores, o nosso caminho, frutos tão divinos.